Ficheiro 75, página 606. Sem mais tumulto, entramos e a senhora Crook e eu servimos o jantar, enquanto Jenny lavava o rosto de Ian com a água de amamelis e fazia perguntas ansiosas sobre outras possíveis contusões. Não foi nada, assegurou-lhe ele, só umas nóduas negras aqui e ali. No entanto, eu observara-o a caminhar em direção à casa e vira que ele cocheava muito mais do que o normal. Troquei umas palavras com Jenny enquanto tirávamos a mesa do jantar, e quando estávamos instalados na sala de estar e o conteúdo dos alforjes guardado nos seus respectivos lugares, ela ajoelhou-se no tapete ao lado de Ian e segurou-lhe a perna nova. Vamos tirar isso então, disse com firmeza. Magoaste-te e quero que Claire dê uma vista de olhos. Talvez ela possa ajudar-te melhor do que eu. A amputação original fora feita com bastante habilidade e mais sorte ainda. O cirurgião do exército que lhe decepara a parte de baixo da perna conseguira salvar-lhe o joelho. Isso dava a Ian muito mais flexibilidade de movimentos do que ele teria em caso contrário. No entanto, entretanto, o joelho era mais um risco do que uma vantagem. A queda torcera a perna brutalmente. A ponta do toco estava roxa da contusão e esfolada no local onde a borda afiada da perna artificial cortara a pele. Devia ser uma agonia colocar qualquer peso sobre aquele ferimento, ainda que tudo mais estivesse normal. No entanto, o joelho torcera e a articulação estava inchada, vermelha e quente. O rosto longo e afável de Ian estava quase tão vermelho quanto a articulação magoada. Embora perfeitamente à vontade com a sua deficiência, eu sabia que ele detestava a impotência ocasional que ela impunha. O seu constrangimento por estar assim exposto agora era provavelmente tão doloroso para ele quanto o toque da minha mão. Rompeste um ligamento aqui, disse-lhe eu, percorrendo delicadamente com o dedo o inchaço na parte interna do joelho. Não sei qual é a gravidade, mas é bastante sério. Há líquido acumulado na articulação. É por isso que está inchada. Podes melhorar isso, Sassenach? Jamie estava inclinado por cima do meu ombro, franzindo a testa diante do aspecto preocupante de ferimento. Sacudi a cabeça. Não há muito que eu possa fazer, além de compressas frias para reduzir o inchaço. Ergui os olhos para Ian, fitando-o com a melhor imitação possível do olhar de Madre Hildegard. O que podes fazer, disse eu, é permanecer na cama. Amanhã podes tomar o whisky para a dor. Esta noite vou dar-te laudano para que consigas dormir. Fica de repouso pelo menos uma semana e veremos como evolui. Não posso fazer isso, protestou Ian. A parede do estábulo precisa ser consertada e dois diques no campo de cima e há as relhas dos arados para amolar e uma perna para consertar também, disse Jamie com firmeza. Lançou a Ian aquilo a que eu particularmente chamava olhar de chefe. Um olhar azul, fixo e penetrante, que fazia com que a maior parte das pessoas acatasse as suas ordens de imediato. Ian, que compartilhara refeições, brinquedos, expedições de caça, brigas e surras com Jamie, era bem menos suscetível do que a maioria. Era o que faltava, ficar na cama, disse ele sem rodeios. Os olhos, castanhos, ardentes, enfrentaram os de Jamie com uma expressão onde a dor e a raiva se misturavam ao ressentimento. E é alguma coisa mais que não reconheci. Pensas que me podes dar ordens? Jamie sentou-se sobre os calcanhares, enrubescendo, como se tivesse levado uma bofetada. Ensaiou várias respostas óbvias e finalmente disse com serenidade: Não, não vou tentar dar-te ordens, mas posso pedir-te para cuidares de ti próprio? Os dois homens trocaram um longo olhar que continha uma mensagem que eu não consegui decifrar. Finalmente, os ombros de Ian curvaram-se à medida que ele relaxava e ele balançou a cabeça com um sorriso de esguelha. Podes pedir. Suspirou e esfregou o arranhão que tinha no rosto, contraindo-se ao tocar na pele esfolada. Respirou fundo, enrijecendo-se Depois estendeu a mão a Jamie. Ajuda-me a subir, então. Foi uma tarefa difícil, amparar um homem só com uma perna por dois lances de escadas. Mas finalmente conseguiram. À porta do quarto, Jamie deixou Ian com Jenny. Ao recuar um passo, Ian disse algo amável e rápido a Jamie em gaélico. Eu ainda não sabia bem a língua, mas achei que ele tivesse dito: Cuida-te, irmão. Tu também, meu bradeiro. Segui Jamie pelo corredor até ao nosso próprio quarto. Pela postura dos seus ombros, eu podia ver que ele estava cansado. Mas eu tinha algumas perguntas que queria fazer antes que ele fosse dormir. Só umas nódoas negras aqui e ali, dissera Ian, tranquilizando Jenny. Realmente, aqui e ali. Além dos ferimentos no rosto e na perna, eu vira-lhe as marcas, parcialmente escondidas sob o colarinho da camisa. Por maior que tenha sido a ira do animal com a intrusão de Ian, eu não podia imaginar uma toupeira a tentar estrangulá-lo em represália. Jamie, entretanto, não queria dormir imediatamente. Ah, a ausência enternece o coração, não é? Disse eu. A cama, tão grande na noite anterior, agora mal parecia acomodar nós os dois. Disse ele, os olhos semicerrados de contentamento. Ah, o coração. Sim, ele também. Meu Deus, não pares, que sensação maravilhosa. Não te preocupes, continuarei com a massagem, assegurei-lhe. Deixa-me apagar a vela. Levantei-me e soprei-a. Com as persianas abertas, havia bastante claridade no quarto, com o reflexo do céu carregado de neve, mesmo sem a chama da vela. Eu via Jamie nitidamente, a forma longa do seu corpo relaxada sob os cobertores, as mãos semiabertas ao longo do tronco. Entrei para debaixo dos lençóis, ao lado dele, e peguei-lhe na mão direita, retomando a lenta massagem das palmas das mãos. Ele soltou um longo suspiro, quase um gemido, enquanto eu esfregava o meu polegar em círculos firmes na base dos seus dedos. Enrijecidos pelas longas horas agarrados às rédeas do cavalo, os dedos aqueceram e relaxaram lentamente sob o toque das minhas mãos. A casa estava silenciosa e o quarto frio, fora do santuário da nossa cama. Era agradável sentir a extensão do corpo dele, aquecer o espaço ao meu lado e a desfrutar da intimidade do toque, sem nenhuma sensação de premência imediata. Com o correr do tempo, esse toque poderia significar mais. Era inverno e as noites eram longas. Ele estava ali, eu também, e satisfeita com a situação, tal como ela se apresentava no momento. Jamie, disse eu, passados alguns instantes, quem feriu Ian? Ele não abriu os olhos, mas soltou um longo suspiro antes de responder. No entanto, o corpo dele não se enrijeceu em sinal de resistência. Ele já esperava a pergunta. Fui eu, respondeu ele. O quê? Larguei-lhe a mão com choque. Ele cerrou o punho e abriu-o, testando o movimento dos dedos. Em seguida, colocou a mão esquerda na colcha a seu lado, mostrando-me os nós dos dedos ligeiramente inchados pelo choque contra as protuberâncias do rosto ossudo de Ian. Porquê? Murmurei, horrorizada. Eu via que havia algo novo e tenso entre Jamie e Ian, embora não parecesse exatamente hostilidade. Eu não podia imaginar o que teria feito Jamie agredir Ian. O cunhado era quase tão ligado a ele quanto a irmã Jenny. Os olhos de Jamie estavam abertos agora, mas não olhavam para mim. Esfregou nervosamente as articulações dos dedos, fitando-as. Excetuando a leve contusão nos nós dos dedos, não havia nenhuma outra marca em Jamie. Aparentemente, Ian não reagira. Bem, Ian está casado há demasiado tempo, disse ele na defensiva. Eu diria que tu é que ficaste ao sol tempo demais, observei fitando. Só que não há sol. Estás com febre? Não, disse ele, desviando-se da minha tentativa de lhe colocar a mão na testa. Não, é que, para com isso, Sassenach, estou bem. Cerrou os lábios, mas depois desistiu e contou-me toda a história. Ian havia de facto partido a perna ao pisar um buraco de toupeira perto de Broch Morda. Já era quase noite. Tínhamos muita coisa a fazer na vila e nevava. Eu via que Ian estava a sofrer com a perna, embora ele continuasse a insistir que conseguia viajar. Bem, havia duas ou três cabanas próximas, então eu coloquei-o em cima de um dos póneis e levei-o encosta acima para pedir abrigo e passar a noite. Com a característica hospitalidade das terras altas, tanto o abrigo quanto o jantar foram oferecidos com entusiasmo. E após uma tigela quente de sopa e bolo de aveia fresco, os dois visitantes foram acomodados num colchão de palha junto ao fogo. Quase não havia nem sequer espaço para estender uma colcha junto à lareira e ficámos um pouco apertados, mas deitámo-nos lado a lado e ajeitámo-nos da melhor forma possível. Respirou fundo e olhou para mim timidamente. Bem, eu estava exausto da viagem e dormi profundamente. E suponho que Ian fez o mesmo. Mas ele tem dormido com Jenny todas as noites nos últimos 5 anos. E suponho que, tendo um corpo quente a seu lado na cama, bem. À meia da noite ele rolou para o meu lado, passou o braço por cima de mim e beijou-me na nuca. E eu hesitou. E eu vi o profundo rubor que lhe inundou o rosto, mesmo à luz cinza do quarto iluminado pela neve. Eu acordei de um sono profundo, pensando que ele era o Jack Randall. Eu sustivera a respiração durante todo o relato. Agora soltava-a lentamente. Deve ter sido um choque terrível, disse eu. Jamie contorceu um dos lados da boca. Foi um choque terrível para Ian, acredita, disse ele. Virei-me. Dei-lhe um soco no rosto e, quando finalmente despertei por completo, eu estava em cima dele, estrangulando-o, a língua dele para fora da boca. Foi um choque para os Murray, que também estavam deitados, acrescentou pensativo. Eu disse-lhes que tiveram um pesadelo, bem, de certa forma, tive mesmo, mas o incidente causou um grande tumulto, com as crianças a berrarem e Ian engasgado a um canto e a senhora Murray sentada completamente direita na cama a perguntar quem, como uma coruja pequena e gorda. Involuntariamente ri perante o cenário. Meu Deus, Jamie, e o Ian ficou bem? Jamie encolheu um pouco os ombros. Bem, vestiu. Todos voltaram a adormecer algum tempo depois. E eu fiquei apenas deitado em frente do fogo o resto da noite, fitando as vigas do teto. Ele não ofereceu resistência quando lhe peguei na mão esquerda, acariciando-lhe levemente os nós dos dedos feridos, que se fecharam sobre os meus, agarrando-os. Depois, quando partimos na manhã seguinte, continuou ele, esperei até chegarmos a um local onde pudéssemos sentar-nos e avistar todo o vale lá embaixo. Então, ele engoliu em seco. E a sua mão apertou ligeiramente a minha. Contei-lhe sobre Randall e tudo o que aconteceu. Comecei a compreender a ambiguidade do olhar que Ian lançara a Jamie. E agora compreendia a expressão exausta no rosto de Jamie e as olheiras sob os seus olhos. Sem saber o que dizer, apertei-lhe apenas as mãos. Nunca pensei que iria contar isto a alguém um dia, exceto a ti, acrescentou, retribuindo-me o aperto na mão. Sorriu brevemente, libertando depois uma das mãos para esfregar o rosto. Mas Ian, bem, ele hesitou em busca da palavra certa. Ele conhece-me, sabes? Eu sei, vocês conheceram-se a vida toda, não é verdade? Ele confirmou com um aceno da cabeça, olhando vagamente pela janela. A neve, a girar em redemoinhos, começara a cair outra vez. Pequenos flocos, dançando contra a vidraça, mais brancos do que o céu. Ele é só um ano mais velho do que eu. Enquanto eu crescia, ele esteve sempre ao meu lado. Até eu completar 14 anos, não se passava um só dia que não visse Ian. E mesmo mais tarde, quando fui morar com Dougal, em Lahore, e mais tarde ainda, quando fui para Paris, para a universidade, quando voltava era só dobrar um canto da casa e lá estava ele. E era como se eu nunca tivesse saído daqui. Ele apenas sorria ao ver-me, como sempre fazia, e saíamos por aí juntos, lado a lado, pelos campos e córregos, falando de tudo. Suspirou profundamente e passou a mão pelos cabelos. Ian, ele é a parte de mim que pertence aqui, que nunca se foi embora, disse ele, esforçando-se para explicar. Eu pensei, devo contar-lhe. Eu não queria sentir-me isolado de Ian, deste lugar. Fez um gesto em direção à janela, depois voltou-se para mim, os olhos escuros na penumbra. Compreendes? Acho que sim, disse eu de novo, suavemente. E Ian? Ele fez um leve e desconfortável movimento com os ombros, como se quisesse soltar uma camisa muito apertada nas costas. Bem, não sei dizer. No início, quando comecei a contar-lhe a história, ele ficou apenas a sacudir a cabeça, como se não pudesse acreditar. E então, quando acreditou, parou e umedeceu os lábios, e eu tive uma ideia de quanto essa confissão na neve lhe custara. Eu via que ele queria ficar de pé e andar de um lado para o outro, mas não podia, por causa da perna. Tinha os punhos cerrados, o rosto lívido, e repetia: Como? Caramba, Jamie! Como é que deixaste que ele fizesse isso? Abanou a cabeça. Não me lembro do que respondi, nem do que ele disse. Gritámos um com o outro, isso eu sei. Eu queria bater-lhe, mas não podia, por causa da perna dele. E ele queria bater-me, mas não podia, por causa da perna. Resfulgou como uma pequena gargalhada. Meu Deus, devíamos parecer dois idiotas, sacudindo os braços e furiosos um com o outro. Mas eu gritei durante mais tempo. E ele finalmente calou-se e ouviu a história até ao fim. Então, de repente, não consegui continuar a falar. Parecia-me inútil. E sentei-me de repente numa rocha e enfiei a cabeça entre as mãos. Algum tempo depois, Ian disse que era melhor irmos andando. Eu assenti e levantei-me. Ajudei-o a subir para o seu cavalo e partimos, novamente, sem falar um com o outro. De súbito, Jamie pareceu perceber como me estava a apertar a mão com força. Aliviou a pressão, mas continuou a segurar-me a mão, fazendo girar a minha aliança de casamento entre o polegar e o dedo indicador. Cavalgámos durante muito tempo, disse ele a meia voz. Então ouvi um leve ruído atrás de mim e puxei as rédeas do meu cavalo para esperar que Ian viesse para o meu lado. Vi que ele estivera a chorar. Ainda chorava, as lágrimas a escorrerem-lhe pelo rosto. Ele viu que eu o olhava e sacudiu a cabeça com força, como se ainda estivesse com raiva. Mas depois estendeu-me a mão. Segurei-a e ele apertou-a, com força suficiente para quebrar os ossos. Depois soltou-me a mão e viemos para casa. Senti a tensão esvair-se-lhe do corpo com o final da história. Cuida-te, irmão. Dissera Ian, equilibrado numa única perna, à porta do quarto. Está tudo bem, então? Perguntei. Vai ficar. Relaxava completamente agora, recostando-se nas almofadas de penugem de ganso. Deslizei sobre os cobertores para bem junto dele, anichada contra o seu corpo, e ficámos a ver a neve cair, sibilando baixinho contra as vidraças. Estou feliz por estares de volta. São e salvo. Acordei com a mesma luz cinzenta pela manhã. Jamie, já vestido para o dia, estava de pé junto à janela. Estás acordada, Sassenach? Disse, vendo-me erguer a cabeça da almofada. Ótimo, trouxe-te um presente. Enfiou a mão na bolsa do quilte e tirou de lá várias moedas de cobre, duas ou três pedras pequenas. Um pedacinho de pau enrolado com um fio de pesca, uma carta amarrotada e um rolo de fitas de cabelo. Fitas de cabelo? Disse eu, obrigada. São lindas. Não, essas não são para ti, disse ele franzindo a testa, enquanto desembaraçava as fitas azuis do pé de toupeira que trazia consigo como amuleto contra o reumatismo. São para a Maggie. Semicerrou os olhos, em dúvida, para as pedras que lhe restavam na mão. Para minha surpresa, pegou numa delas e lambeu-a. Não, não é esta, murmurou. E enfiou a mão de novo na bolsa que trazia à cintura. O que é que pensas que estás a fazer? Perguntei com interesse, observando-lhe os movimentos. Ele não respondeu, mas surgiu com um novo punhado de pedras que cheirou, descartando-as uma a uma até chegar a um nódulo. Âmbar, disse com satisfação, enquanto eu revirava o pedaço irregular de âmbar na palma da mão com o dedo indicador. Parecia cálida ao toque e fechei a mão em torno dela, quase inconscientemente. Precisa de polimento, é claro, explicou, mas achei que daria um belo pingente para um colar. Enrubesceu ligeiramente, observando-me. É um presente pelo nosso primeiro ano de casamento. Quando a vi, lembrei-me do pequeno pedaço de âmbar que Hugh Monroe te deu quando nos casamos. Ainda o tenho, disse eu ternamente, acariciando o nódulo pequeno e peculiar de resina petrificada de árvore. O pedaço de âmbar de Hugh, um dos lados lapidado e polido para servir de janela, possuía uma libélula embutida na matriz, suspensa num voo eterno. Eu guardava na minha caixa de remédios o mais poderoso dos amuletos. Um presente pelo nosso primeiro aniversário de casamento. Casámo-nos em junho, é claro, não em dezembro. Mas na data do nosso primeiro aniversário de casamento, Jamie estava na Bastilha e eu nos braços do rei de França. Não foi propriamente uma época de celebração da bênção matrimonial. Já é quase Hog Manay, disse Jamie, olhando pela janela para a neve macia que cobria os campos de Lallybroch. Parece-me uma boa época para recomeços, acho eu. Também acho. Saí da cama e juntei-me a ele à janela, envolvendo pela cintura. Permanecemos ali parados, unidos, sem falar, até os meus olhos recaírem sobre os outros nódulos pequenos e amarelados que Jamie tirara da bolsa. E estas aqui o que são, Jamie? Perguntei, soltando o suficiente para apontar. Ah, essas. São rebuçados de mel, Sassenach. Pegou num dos objetos, limpando com os dedos. A senhora Gibson da Vila deu-mos muito bons, embora ache que ficaram um pouco sujos dentro da minha bolsa. Estendeu uma mão a sorrir. Queres um?